the air. Esse correria é ilegal. É trabalho todo dia para calar os otários. Quem é você para dizer que tem o que fazer? Se não conhece os meus corre nem o meu proceder. Não vou perder o meu tempo para o seu agrado, pra depois da caminhada me tirar de otário. Agora pouco importa a sua opinião. É maloca de primeira, firme na missão. Na correria a mil, com respeito e moral. É trabalho todo dia, a correria é legal. Achou que no caminho eu ia parar? Sinto muito por dizer, eu vou continuar. Eu vou seguindo assim, mesmo estando sozinho. Em qualquer situação, eu não me dou por vencido. Pra mim não é questão de fama e dinheiro, e sim prioridade, lealdade e respeito. Essas são minhas ideias, o meu legado. Nada pode me parar, isso é o fato. Aí, a luta é diária, mas tem que ter linha de frente. Todo dia, vivemos um território de serpente, tá ligado? Esse som, eu não falo somente de mim, mas também eu falo aí de uma pá de guerreiro que tá correndo atrás do seu, tá ligado? Sempre tem um filho da puta pra atrasar, querendo seu lugar. De Django, maloca de primeira, desde 2009 nessa porra. Aí, agradeço aí a todos os irmãos aí de alguma forma aí que fortaleceram, certo? E aos que tentaram aí me atrasar aí, eu tô aqui. Um motivo a mais pra continuar, tá ligado? Essas são minhas ideias e meu legado.